Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Dona Ivone, amigo, amiga que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o segundo de uma série de dois programas dedicados a Dona Ivone Lara e seu mais novo álbum, O Baú da Dona Ivone. Começamos com a música Não é Miragem, de Dona Ivone Délcio Carvalho, na voz de Bete Carvalho. Não, não é miragem, o meu povo cantando seu hino, tentando mudar seu viver, já cansou de sofrer. De baixar a cabeça, de dar sem receber, de viver sem prazer. É chegado o momento de uma decisão, toda a força dessa multidão vai prevalecer. Exigir o que é seu é bem mais do que um dever, é mostrar seu valor, é uma prova de amor. Tempo de um canto com nova poesia, repleta de verdade e sinceridade. Nosso povo quer mudar, a voz de quem sofreu não pode mais calar. Nosso povo quer mudar, a voz de quem sofreu não pode mais calar. O Baú de Dona Ivone é um projeto que foi buscar no baú composições inéditas de Dona Ivone Lara. Aos 91 anos, ela recebe a homenagem, mais que merecida, de grandes artistas da música brasileira, que dividem a interpretação no álbum. Confira então a maravilhosa cantora Áurea Martins na música Adeus ao Senhor da Razão, de Dona Ivone e Bruno Castro. Não estrague a noite que nem bem começou. Não vale uma batalha tola sem amor. Escute, coração, não compensa. Vai ficar nesse embate, rebate, combate. Do entrave não sai vencedor. Não estrague a noite que nem bem começou. Não vale uma batalha tola sem amor. Escute, coração, não compensa. Vai ficar nesse embate, rebate, combate. Do entrave não sai vencedor. Meu bem, vem viver o que é o amor. Ser pupilo e professor, ser algoz e dar a mão. Compaixão, então, a noite será de nós dois. Um brinde, um sonho depois. Adeus ao Senhor da Razão. Produzido por Bruno Castro, com a direção executiva de Miriam Souza e Sueli Alves, o álbum traz, além das participações dos cantores, os instrumentistas Julinho Santos no violão de 6, Carlinho Sete no violão de 7, Luciano Broa na bateria, Maurício Verde no cavaco, Dudu Dias no baixo, Pinho e Dadá Costa nas percussões. Ouça Luta Imperiana, parceria a 6 mãos de Dona Ivone, André Lara e Bruno Castro. Canta o neto de Dona Ivone, André Lara. Pisei nesse barro que a avó pisou, no terreiro que abrigou o amor e a saudade. Toquei no cavaco que embalou muitas noites de esplendor no quintal de vovô. Dancei cachambu, jongo, saravá e pedi pro meu orixá proteger da maldade. Toda essa serra que me faz sonhar, essa serrinha que é meu patuá, grande império de bambas que é o meu lar, meu lar. Toda essa serra que me faz sonhar, essa serrinha que é meu patuá, grande império de bambas que é o meu lar. Monarco, grande compositor e embaixador do samba, também diz presente no baú da Dona Ivone, com a música Sombras na Parede, parceria de Dona Ivone Lara, André Lara e Délcio Carvalho. Agora que já sei que tu não vais voltar, é que eu posso avaliar que te amei bem mais do que eu sou capaz. Está marcado em teu olhar. Estão as emoções nas sombras da parede, no embalo das canções do mar. São as recordações que vêm me abraçar, chegando a me sufocar. Agora. O disco do dia de hoje apresenta o segundo de uma série de dois programas sobre Dona Ivone Lara e seu novo álbum, O Baú da Dona Ivone. Um lançamento independente. Para mais informações, procure na rede referências sobre Dona Ivone. Elas são muitas. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários e pedidos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.